meu colega é a grande Cubatão. Nunca vi tanta tristeza, nem tanta poluição naquele pobre lugar. Dá até dor no coração e vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Mas dá vontade de chorar. E vou falar em tristeza, não gosto nem de lembrar da pobre Vila Tocó, daquela gente de lá. Oh, meu Deus, que tenha dó, como se já não bastasse. Ainda vem cerrado o mar, que corre grande perigo, dela um dia desabar. Dá vontade de chorar. Mas dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Triste cidade velha, sem nenhuma proteção. É verdade, meu colega, é a grande Cubatão. Nunca vi tanta tristeza, nem tanta poluição naquele pobre lugar. Dá até dor no coração e vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Mas dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. E vou falar em tristeza, não gosto nem de lembrar da pobre Vila Tocó, daquela gente de lá. Oh, meu Deus, que tenha dó, como se já não bastasse. Ainda bem cerrado o mar, que corre grande perigo, dela um dia desabar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Mas dá vontade de chorar. Hoje já vem cerrado o mar. Hoje tá vendo já vai lá. Pode ir lá, só cova lá. Mas dá vontade de chorar. O capoeira vai pensar. Foi um barulho explosão do mar. Eu não gosto de lembrar, pobre da gente de lá. Oh, meu Deus, que poluição tem lá. Oh, dá vontade de chorar. Oh, capoeira vai pular. Salve, meu Deus, povo de lá. Abençoe a todos que já foram e que morreu naquele dia, naquela grande explosão. Ai, meu Deus, me dá no coração. Vou dar vontade de chorar. Vai dar vontade de chorar.